Que negócio gostoso. Playmix Produções. Alô, DJ Denis. Um boi picando. Tops da Rochadeira, bebê. Tops da Rochadeira. E ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando. Um bobo dela. Me chame de Kim Johan. A bomba nuclear. Repicando. Portal do Arrocha. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, repicando, olha, olha. Alô, para o dono da agora. Eita, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, repicando, olha, olha. Só na maldade, vai. Por essa balada eu tô ficando louco. Parece que bebi demais. A novinha me botou no bolso. Pura maldade esse seu jogo. Ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando. Chegou Neto Gaspazinho. Alô, paredão radiola. E pula, vai. Eita, olha, olha, olha, olha, olha como dela repicando. Empurra, empurra, vai, vai. Eita, olha, olha, olha, olha, olha como dela repicando, olha. Olha o som da maldade. É pa para para pa pa pa para para pa pa pa para para pa pa. Olha como dela repicando. É pra economizar o cachê. A novinha me botou no bolso, pura maldade esse seu jogo. Ela tá me hipnotizando. Ela tá me hipnotizando. Agora eu vou dar ideia, viu? Ela parou no paredão, botou a rabeta pra cima. Olha o bobo dela repicando. Olha, olha, olha, olha, olha o bobo dela repicando. Olha, olha. Alô, paredão demolidor! Paparalá, olha o bobo dela repicando. Pode vir grandão, hein?